Está começando mais um Esquisitos, o seu podcast onde só tem o quê? Gente esperta. Normal. Porque a gente vai fazer o quê? Jogar jogos. É, é pra verdade. Quem não conhece, né, o Esquisitos ainda, né? Esse novíssimo podcast aqui do Jogabilidade, né? A gente tá no terceiro episódio ainda. É o nosso novo podcast de quiz. E você sabia que no episódio 1000 do Esquisitos a gente vai parar? Isso, no 1000, pô. Se a gente chegar no 1000... São 1000 meses. Quantos anos dá 1000 meses? Pra caralho. Aí, uma jogabilidade, né? 1000 meses? É muita coisa. Dá uns 150 anos? 83 anos. Gente. Metade. Ah, é. Chega lá. É, dá tempo. Até lá a medicina já... Já enfia a gente num tubo. A gente já tá fazendo transfusão de sangue com os nossos filhos. Vai ser só IA nossa gravando isso perpetuamente aqui. Isso. Só que com um twist, né, esses quizzes. Que é cada episódio, um de nós bola um quiz diferente, com regras diferentes, dinâmicas diferentes. Vira o mestre da partida. Exato, e faz uma brincadeira pros outros três jogarem. Que gostoso. Dessa vez eu fui sorteado, que não foi bem sorteado, a gente seguiu a ordem da mesa. É, mas estamos quase completando um ciclo aí, né? Exato. Já foi, eu comecei, depois foi o Rafa, agora o Sushi. Isso. Mês que vem tem Gu, né? Isso. E depois volta pro André. Já tem um preparado. É, ou a gente pode até mudar a ordem depois, qualquer coisa. Vai o Tengu duas vezes. Isso. Coitado! É aquele sistema de ordem que eu detesto, que é cobrinha. É, vai e volta, né? Tipo, o Tengu, depois o Tengu de novo, aí o André por último. Eu odeio esse tipo de ordem que alguns board games usam. Mas o que eu adoro, Sushi, é responder quiz sobre videogame. Então, eu também. Mas é videogame? Isso. Não precisa ser sobre videogame. É, não precisa ser sobre videogame. É, nesse caso, vai ser sobre videogame. Ixi, eu não vim preparado. Já queria deixar uns avisos aqui. Vai ser o mais fraco dos três, tá? Ah, para com isso. Porque o André e o Rafa mandaram muito bem e eu acho que o meu ficou meio xoxo. Falou que vai ser o mais fraco dos três? Tem o quarto ainda, hein? Vai ser o mais fraco. É, mas a gente não sabe ainda. Mas olha só, esse vai ser o melhor episódio, sabe por quê? Porque o Sushi não tá jogando, então dá mais chance das outras. É verdade. Isso aí é verdade. Mas é que é muito difícil criar o jogo. Porque, por exemplo, eu tava terminando de bolar as perguntas hoje e a Thalissa tava, deixa eu ajudar você. E se fizer assim, não posso, porque eu tenho que levar em conta essa característica do jogo. Ela, pô, mas por que você fez assim? Porque o jogo tem as regras do jogo. É o jogo do diabo. Então é difícil você bolar perguntas que encaixem nessa lógica, que seja interessante de responder, né? Que seja legal de ouvir, legal de responder, esse tipo de coisa. Exato, porque uma das coisas mais difíceis pra mim é um podcast. É, só... Né? A gente áudio, é só áudio aqui. Isso, é. Então, já vou deixar aqui explicação, então, das regras para os jogadores e para quem tá ouvindo. Eu roubei, chupinhei, na cara dura, o jogo Unactually do Dropout. Como é que é essa estrutura do Unactually? Gosto. É o seguinte, eu vou trazer várias frases, várias afirmações aqui pra vocês, todas elas com algum erro. Pode ser um ou mais? Ou um? Um erro. Tá. E cabe a vocês encontrar esse erro e me falar. Falar, não, pô, isso aqui tá errado. E você tem que falar o quê? Qual é o correto? Mas a gente tem turnos ou pode falar um por cima do outro? Quem vier primeiro. Então, como a gente não tem uma estrutura de botão, eu vou pedir pra vocês levantarem a mão. Eu vou ficar atento que levantar primeiro. Tem que esperar você terminar de falar? Tem que esperar eu falar a frase toda. Tá. Então eu vou falar uma frase, assim que eu terminar de falar, quem levantar a mão primeiro pode chutar, se errar, é a próxima pessoa. Pra não virar palhaçada, eu vou dizer que cada um pode ter dois chutes. Porque... Mas dando uma vez só? Não uma próxima vez. Tipo, a gente dá uma volta na mesa, qualquer coisa, ou se ninguém levantou a mão, você pode ir de novo. Tá. Porque um problema que eu tenho com a estrutura do Unactually é que às vezes eles fazem umas perguntas tão difíceis, ou no caso umas frases, com um erro tão difícil de achar, que vira palhaçada. O pessoal começa a chutar aleatório e tentando encontrar. É porque erro. É comédia, Sushi. É, não, sim. E de fato esse programa é sobre a dinâmica social das pessoas participando do jogo. Mas pra não, o jogo não ficar tão sem graça, eu vou limitar a dois chutes por pessoa. E pra gente fluir também, não ficar o dia inteiro aqui. Mas essa é a dinâmica, então. Eu vou ler uma frase e vocês tentam adivinhar o que está errado nela e acertar o erro. Levantando a mão. Levantando a mão, é. Tá. Eu vou tentar ser o mais justo possível que eu perceber aqui. Todo mundo tem que colocar a mão na mesa, então. Mãozinha na mesa. É. Cuidar pra não dar o tapa no amiguinho, no microfone. Mas como tipo que eu vou chutar? E eu vou narrando aqui pra quem tá ouvindo o podcast o que tá acontecendo. E dá pra entender, eu acho, no áudio de boa. Abre um documento de texto aí pra contar os pontos. Eu vou anotando aqui. Você anota aí? Eu vou anotando aqui. Eu vou ler as perguntas, né? As perguntas não. As afirmações. E eu já vou anotando a pontuação aqui. Boa. Ai, meu Deus. Ai, meu peru. Já vou dizer que são 25 perguntas. Tá bom. Então, né, tem bastante margem aí. Se você tá no meio do jogo, tá pra trás, ainda tem chance. Tem casco azul? Não tem casco azul. Não fiz mecânica de ketchup. Rubber band? Ketchup não vai ter, só na pizza. E esse tipo de coisa não vai ter. E não vai ter perguntas que valem mais pontos também. Sim. Tá bom, uhum. Tipo. Beleza. Então vamos lá. Primeira afirmação que eu tenho aqui, primeira frase. Pra começar, uma facinha. Tá bom. Uma de boa, que é... Tem que esperar o sushi terminar de falar, hein, galera? É isso. Sim. É. Mas como é que eu vou saber se ele terminou de falar? Quando eu falar, que eu terminei. Fundada com o nome de Nintendo Copai em 23 de setembro de 1889, originalmente a Nintendo criava e vendia cartões de datas comemorativas. Até que, sob a presidência de Hiroshi Yamauchi, a Nintendo começou a diversificar para outros ramos, como arroz instantâneo, motel, táxi, brinquedos e até, eventualmente, videogame. O André levantou primeiro, depois o Tengu e o Rafa, então a gente vai seguir na ordem dos chutes. Só porque eu sou lento, estrelosado. André, o que estava de errado aqui? A Nintendo não começou fazendo cartões de datas comemorativas, ela começou fazendo cartas de Hanafuda? Exatamente. Então a primeira, só pra gente, uma informação que eu acho que todo mundo aqui sabia. Sim, uhum. Sim, sim. Era mais pra testar. Uhum. Então essa é a dinâmica do jogo pra vocês saberem. Então André, okay. Tem um André, tem um pontinho. André. E você de casa também, se quiser marcar quantas você sabia, marca pra falar pra gente nos comentários aí do Discord. Por favor. É verdade. Tem que ouvir o podcast com a mãozinha na mesa. Não. Marca só quantas você sabia ou não. E só pra explicar pra vocês, eu tentei fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo sabe. Uhum. Eu tentei ser justo aqui. Ao contrário do Rafa, que botou Minecraft. Mas foi justo porque ninguém sabia. Isso, é verdade. E de fato é, né? Tem uma justiça nisso. Então vamos lá. Segunda afirmação. Final Fantasy está entre os jogos mais influentes e importantes da história. Partindo da premissa de deixar RPG de computador mais acessível sem perder a essência das suas principais inspirações, ele foi responsável por dar origem a um dos gêneros mais longínquos dos videogames, o JRPG. Tengu, Rafa e André na ordem, que eu percebi. Então, Tengu primeiro, por favor. Não é Final Fantasy, sim Dragon Quest. Exatamente. Então, começando aqui na maciotinha, tranquilinho. Na maciotinha. Pra sempre, Rafa. Certeza que vai ser pra sempre. Se Deus quiser. Terceira frase que nós temos aqui. Elden Ring é um jogo gigantesco com inúmeros chefes e locais para visitar. Mas para conseguirem popular numa área tão grande, eles tiveram que recorrer a muitos chefes repetidos. Sendo assim, das 238 lutas com chefes, você só enfrenta 72 chefes diferentes. Dentre esses, só 8 não repetem nunca. Os únicos chefes que escapam da reciclagem são os chefes das grandes runas. Então, André, Rafa, o Tengu não levantou. Não. Qual é o erro? É o contrário. Apenas 8 chefes são únicos, 70 e tantos se repetem. Não, mas ele falou isso. Foi isso que eu falei. Ele falou isso. Foi isso que a gente falou. Ah, ok. É. Tem chefe de grande runa que se repete. O Godofrey. Exatamente. O Godric e o Morgit, se você levar em conta o Margit, que é ele ainda, eles se repetem. Então... Eu não escutei essa última parte, não. Eu achei que... Os números eram só pra confundir. Então, um pontinho pro Rafa, equilibrado. Essa aqui eu imaginei que o Rafa ia acertar mesmo. Quarta frase que nós temos aqui. A Naughty Dog vira e mexe referencia jogos futuros ou passados em outros jogos. Como o jornal em Uncharted 3, que dá uma pista do que será o próximo jogo deles, The Last of Us. Mas desde o primeiro Uncharted, eles já deixavam easter eggs de outro jogo dele, o Jak and Daxter. Através do Precursor Eggs como coletável. Precursor Orbs. Exatamente. Isso aí eu fui na tecnicalidade pra ver quem pegava e a Precursor Orbs e não Eggs. Apesar que é um ovo. É um ovo. Exato. A esperança era essa da pessoa confundir. Mas pera, era um ovo o tempo todo. O que você tá falando? Não, mas chama Precursor... Chama Precursor Orbs. E essa tava de brinde pro Rafa também, basicamente. Que eu imaginei que você tinha mais chance de saber o corpo. Eu joguei o primeiro, né? O Jak and Daxter, no caso. É, o Jak and Daxter. O 2 eu dropei, infelizmente. Mas tem também os Orbs nele também. São um inferno de coletar, diga-se de passagem. Então vamos lá pra quinta afirmação. Ao longo dos anos, os controles tiveram inúmeros formatos e conjuntos de botões. Tivemos uns que usavam alavancas, alguns que usavam dígitos de telefone, outros que eram uma combinação de vários estilos diferentes. Mas podemos dizer que o tipo de interação mais usado é o de pad, que apareceu pela primeira vez no Famicom. O André e depois o Rafa. É, apareceu pela primeira vez no Game Watch. Eu aceitaria duas respostas. Uhum. Que, na verdade, o primeiro não é do Game Watch, é do... Super Game TV, alguma coisa, né? É o Deluxe Football with Instant Replay da Tiger Electronics. Caralho. Mas como esse era muito obscuro, eu aceitaria o Game Watch do Donkey Kong, que é o primeiro da Nintendo a usar o D-Pad. Uhum. E às vezes a Tiger Electronics mentiu! É verdade. Eu acho que ela mentiu. Esse da Tiger... Não confio no Tigre. O Tigre é animal mentiroso. É. A primeira patente é a da Tiger, desse formato, que é uma cruz, que é um objeto sólido com um painel embaixo, né, que você vai apertando essa cruz pra apertar os painéis e tal. Essa patente é da Tiger, e a Nintendo imagina que ela fez as suas diferenças ali pra poder lançar também algo parecido, né. Mas é por isso que nenhum outro videogame teve esse exato tipo de controle, né, fora a Nintendo. Uhum. É depois do Famicom, no caso. A patente é maldade. A patente é maldade. Patente? Então, mais um pontinho pro André. Empatado agora com o Rafa com 2 pontos. saber mais rápido. É impatente. O André tem um... Realmente, né? Ele, quando ele sabe, ele vai. Quando ele sabe mesmo, né? É. Essa aqui é pra mesa, hein? Ao contrário das outras. É que agora vocês vão estar com isso aqui fresco. Sonic é um dos mascotes mais conhecidos e queridos dos videogames. Todo mundo levanta a mão. Objection! Porém, ao longo dos anos, ele vai adquirindo cada vez mais amigos e rivais. Entre eles, nós temos Amy Rose, Feng, o Sniper, Storm, a Andorinha, Cream, a Coelha, Espio, o Camaleão, Ray, o Esquilo Voador. Eu acho que a Andorinha não é um amigo ou rival do Sonic? Não existe esse personagem? Existe a Andorinha. Okay. Você não pode repetir, né? Você quer que eu repita a lista? Eu posso levantar a mão? Eu vou esperar todo mundo dar um chute e eu repito. Tá, eu acho que não é Feng, o Sniper. É Feng, o Sniper. Porra, ele tem dois nomes, eu lembro que ele tem dois nomes, né? É Feng the Sniper, mas eu traduzi pra não Sniper. O mascote Esquilo não existe. Existe. Ray, o Esquilo Voador, existe. Ele tá no Sonic Mania Plus. É. Ele é original Sega Sonic. Isso, ele é originalmente do Sega Sonic e depois voltou no Sonic Mania. É. Mas ó, vou ler de novo pra refrescar a cabeça de vocês. Amy Rose, Feng o Sniper, Storm a Andorinha, Cream a Coelha, Espio o Camaleão e Ray o Esquilo Voador. O Storm não é uma andorinha. Exato. Ele é um outro tipo de pássaro, não é um pássaro verde, é um papagaio, sei lá. É exatamente isso. Uau. Existem os dois personagens, tem que é a Wave a Andorinha e Storm o Albatroz. E eu só misturei os dois pássaros. Ok. E o Rafa acertou, parabéns. Eu achei que ninguém ia acertar essa. É do Sonic Riders, né? Eu não lembro de onde que vem esses personagens. É do Sonic Riders. Vamos lá, então, para a sétima frase. O subgênero Souls é um dos mais influentes das últimas décadas, mas poucos sabem que o primeiro jogo que deu origem ao gênero, Demon's Souls, começou como um projeto com a intenção de concorrer e replicar The Elder Scrolls Morrowind. Rafa? Ah, era pra replicar o Oblivion. Exatamente. Pra quem não sabe a história, né, a Sony chegou na From e falou, faz o Oblivion pra nós. E eles fizeram igualzinho. Fizeram idêntico. Então, temos Oblivion em casa. No caso, o Oblivion. Isso. É. E o Rafa na frente com 4 pontos, André em segundo com 2 e o Tengu em terceiro, mas porém com chance de virada. Eu vou aí galgando a minha terceira derrota em 3 quizzes. Mas calma, os três aqui tem 3 derrotas, tá tudo bem. É verdade. Aqui. Isso é verdade. E olha que eu nem participei de segundo. Duas, no caso. Não, não, eu fiquei por último em todas. É, isso eu já não lembro. Fiquei por último em todas. É que você é mais quietinho. Me ganhou o jogo show que a gente fez. É verdade. E o Tengu, ganhou. É verdade, isso aí eu ganhei. Mas vamos lá, 8ª frase. Durante os anos 90, a Tectoy fez uma parceria com a Sega e licenciou a série Monster Boy para lançar 2 jogos no Brasil, os adaptando para os personagens da Turma da Mônica. Então, André? Foram 3 jogos? Corretamente, foram 3 jogos. Porra! É, os jogos são Turma da Mônica no Castelo do Dragão, Turma da Mônica ao Resgate e Turma da Mônica na Terra dos Monstros, que é o Monster Boy 1, 3 e 5. Eu tava com dificuldade de lembrar do Terra dos Monstros. É, eu coloquei essa porque eu sempre ouvia mais especificamente 2 jogos. É, exatamente, eu achava que eram 2. É, então eu coloquei essa meio que uma pegadinha aí e parabéns, o André acertou. Então, André, 3 pontinhos. Então vamos aqui para a 9ª afirmação. A série Final Fight começou como uma sequência do primeiro Street Fighter, que se chamava Street Fighter 89. Mas logo isso deixou de ser o caso. Mas algo que não mudou foram os personagens e o setting, que tiveram como inspiração o livro Os Miseráveis, o filme Ruas de Fogo, que é Streets of Fire, o mangá Mad Bull 34 e o filme Marcado para a Morte, que pra quem não conhece, né, é aquele filme do Steven Seagal que deixou ele famoso. Ah, pode crer. É, eu não sei nada de beat'em up. Então, André? O mangá que inspirou foi Hokuto no Ken. Não, Mad Bull 34 foi uma inspiração. Os Miseráveis não foi uma inspiração. Os Miseráveis foi uma inspiração. Uau! Pô, mas a gente tem que acertar qual foi a inspiração, então, né? Tem que acertar, de preferência, né? Sim. Quais são as 4 inspirações aí? Não, né? Não pode... É, vamos esperar, é que vamos esperar às uma vezes, volta. Às vezes não é nem isso, né? É, não era Street Fighter 89 o nome. Era Street Fighter 89 o nome. Vocês querem que eu repita alguma informação aqui? Acho que lê tudo aí de novo. Lê de novo tudo. Mais uma vez. A série Final Fight começou como uma sequência do primeiro Street Fighter, que se chamaria Street Fighter 89. Mas logo isso deixou de ser o caso. Mas algo que não mudou foram os personagens e o setting, que tiveram como inspiração o livro Os Miseráveis, o filme Ruas de Fogo, o mangá Mad Bull 34 e o filme Marcado para a Morte. Eu acho que os personagens são todos originais? Os personagens são originais, mas eles tiveram inspirações nessas obras. Entendi. Então, não sei não. Eu nem lembro qual que é o Final Fight. Final Fight é que tem o Guy, né? Isso. H. Ah, tá. Eles e o Cold. No mesmo universo hoje em dia, né? Do Street Fighter. Sim. Sempre se passou, né? Não era pra ser sequência do Street Fighter 1, mas do 2. era a sequência do 1. Porra! Eu não tenho outro chute. Não tem, Tengu? Não tenho. Então, esse eu coloquei só pela curiosidade dos miseráveis. Porque eu tava procurando uma pergunta pra fazer com o universo Street Fighter Final Fight. E eu encontrei uma entrevista com os criadores de quando saiu essa coletânea recente do Arcade Collection da Capcom. E eles estavam falando sobre a produção do jogo. E eles falaram das inspirações. E eu fiquei, caralho, como assim os miseráveis? Sabe qual que é a inspiração dos miseráveis? O Hagar. Uau. Ele é inspirado no protagonista do livro Os Miseráveis. No Jean Valjean. Uau. É, uau. Que ele vira pensando prefeito. Bem, ele é, numa parte do livro ele é prefeito. Exato. E o Hagar é inspirado no Jean Valjean. O Jean Valjean é forte. Ele salva o cara debaixo de uma carroça. Isso, sozinho ele levanta a carroça. Isso, eu achei isso muito maravilhoso. Incrível. Fantástico. Mas a informação incorreta aqui é o Marcado para a Morte, que é um filme de 90, sendo que o jogo saiu em 89. Eu não faço claro, ideia sushi. Do que você tá falando, Sushi. É claro, Sushi, é óbvio. Qual é o filme, então? Nenhum? Nenhum. Mal pra galera. Eu só coloquei uma referência que não existe. Ok. É, mas assim, Mad Bull 34 também é uma inspiração pro Hagar, e o filme Ruas de Fogo, Streets of Fire, é uma inspiração pro set em geral. Sim, sim, sim. Eu só queria pegar um filme de ação que confundisse vocês. Justo. E que fosse certeza de não ser inspiração, que ele saiu depois do jogo. Ah, ok. Justo. Ele é um filme de ação nessa pegada clássica dos anos 80, né? Apesar que ele saiu em 90. Eu não sei que filme é esse, não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia, não é? Steven Seagal. Vocês conhecem Steven Seagal, né? O moço que tem o rabo de cavalo. Eu já vi alguns filmes do Steven Seagal. Mas eu nunca vi nenhum filme dele. Ah, ok. É que meu pai gostava muito dos filmes dele. Força em Alerta, mó filme. Então ninguém pontua essa. Eu nunca vi um filme do Chuck Norris também, sabe? Nunca vi. Vários desses filmes de Brucutu eu nunca vi. Também, é. Mas, ó, talvez essa seja uma das mais difíceis, mas em teoria vai dificultando, tá? Então, tá bom. Vamos indo aqui. Vamos indo. Décima afirmação. Infelizmente, a indústria dos videogames tem um rastro longo de consoles fracassados. Entre eles está a tentativa da Apple. Ela fez uma parceria com a empresa Namco para realizar a produção e lançou em 95, custando apenas $600, o console Pippin. O fracasso foi tanto que estima-se que venderam apenas 42 mil unidades. André, depois do Tengu? A parceria foi com a Bandai. Exatamente, a parceria foi com a Bandai. Uma pegadinha aí que hoje em dia a gente atrela muito as duas, né? Mas na época ainda não era... Ah, não tinha fusão. A gente aquela Bandai com... Panâmico. Bandai Namco. Ah, tá, não... E é uma coisa que eu não sabia que era uma parceria com a Bandai. É. A Apple fez o design e a Bandai fabricou. Então fica aí um ponto pro André por um milésimo de segundo. Que o Tengu ia acertar essa, né, Tengu? Eu ia, essa eu ia. Aff. Prometo. É, eu também ia. Fala coisa da Nintendo aí, Sushi. 11ª afirmação. O personagem Mario foi por muitos anos dublado por Charles Martinet. E ele ficou muito famoso pelo papel. Mas o que poucos sabem é que o primeiro jogo no qual ele dublou o personagem foi Mario's Game Gallery, uma coletânea de jogos digitais de jogos analógicos no qual você enfrenta o Mario nos jogos e que saiu para DOS. O Rafa subiu primeiro. A primeira vez que ele dublou o Mario, na verdade, era pra um negócio que você conversava com o Mario no shopping, que tinha a cara gigante do Mario, que tem até aquele gif do que ele fica, sabe, que ele fica voando de avião pra um lado pro outro. Aquela foi a primeira vez que o Charles Martinet dublou o Mario. E depois, se eu não me engano, foi no Hotel Mario, algo assim. Não, antes do Hotel Mario foi esse daí do... É? Mas a primeira vez foi o negócio do shopping. Eu vou pesquisar isso do shopping, que não foi isso que eu encontrei quando pesquisei. Deixa eu confirmar isso, porque o que eu vi quando eu pesquisei de dublagem dele, talvez jogo, né? Que eu procurei especificamente jogo. É, então, ele dublou o Mario antes de jogo. Esse foi o negócio. É, então, eu vou dizer que eu errei aqui, mas se vocês souberem o primeiro jogo que ele dublou como o Mario, é a resposta que eu tava procurando no caso. O Rafa, quando levantou a mão, eu dou mais um chute pra você, se você souber o jogo. Ah, eu achava que era o tal Mario. Não. Mario Teaches Typing? Exatamente. Mario Teaches Typing, que também é um jogo pra PC, pra DOS. Foi o primeiro jogo, no caso, que o Charles Martinet dublou o personagem Mario. Então fica a minha canelada aqui. Quando eu fui pesquisar, eu procurei jogo. Eu não procurei primeira experiência. Vez. Experiência. É. Mas você já viu esse gif do Mario voando, fazendo som de avião, né? Que é só a cabeça do Mario voando. Mas tipo numa tela? É. Era tipo, sei lá, ele ficava dentro de uma van e tinha uma tela na van com o Mario conversando com as crianças, sei e lá. E tipo, e ele doces fica... grátis. Exato. Fica a curiosidade que esse jogo que eu falei do Mario foi o segundo jogo que ele dublou. Eu tinha a impressão de que tinha sido o primeiro. Mas eu sabia que era um desses dois. O Mario Gallery foi o segundo e o Teach Typing foi o primeiro, segundo a internet. Então o André passou o Rafa. Ih, o senhor tá roubando também é fácil. Vamos aqui para a 12ª afirmação. Product Placement, em inglês perfeito aqui, é algo que vira e mexe acontece nos jogos. Como foi o caso do Cup Noodles no Final Fantasy XV, Duracell e Verizon em Alan Wake, Monster em Death Stranding e até alguns jogos foram criados como uma jogada de marketing. É, não foi Duracell, foi Energizer. Exatamente. A pilha do Alan Wake é Energizer. Kaiser. Porra, não, não, nossa, não ia lembrar nem a pau. Quando eu joguei já não tinha, eu joguei a versão que não tinha pilha. É, a versão remaster, que foi a que eu joguei também. Tiraram Verizon e Duracell. Duracell não, Energizer. Eu joguei a do 360 mil anos atrás, mas não lembrava mais. É, tem até, tipo, anúncio, as caixinhas de pilha, as coisas, tipo, outdoor com propaganda e tal no jogo. A pilha é Energizer. André segue na frente. Ira! É, o André é mais velho também, tem vantagem. É verdade. Ele lembra das coisas do passado. Você jogou o jogo na época. É. Mas eu era um jovem mancebo. 13ª afirmação, então. O personagem Mega Man já teve muitos jogos na sua série principal, e ele foi evoluindo ao longo dela. Algumas de suas habilidades novas foi poder carregar o tiro a partir do terceiro jogo e deslizar a partir do quarto jogo. O Tengu subiu primeiro. É, carregar o tiro, quarto jogo, deslizar o terceiro jogo. Exatamente. Porra, eu troquei sabia. Os jogos. Eu fiz essa pra mim, porque eu sempre confundo. Eu sempre coloco carregar no terceiro e deslizar no quarto. E ao contrário. E ao contrário. Eu fiz essa aqui por causa que, já que eu erro, vai que vocês erram também. Tengu, 2 pontinhos, Rafa 4, André 6. 6 não, 5. 6. Porra, André, para de roubar. 14ª afirmação. A Capcom tem inúmeras séries de grande sucesso e renome. Entre elas, Mega Man, Resident Evil, Street Fighter e Monster Hunter. Sendo Monster Hunter a série mais vendida de todas. O André, depois o Tengu e o Rafa, então vamos lá. Eu acho que Monster Hunter tem o jogo mais vendido, mas Resident Evil é a série mais vendida? Exatamente. É exatamente isso. E o André, ele falou quase o que eu escrevi. O que eu escrevi aqui é Resident Evil é a série mais vendida, apesar de Monster Hunter World ser o jogo mais vendido. Com certeza, não é Mega Man. É, coitado, Mega Man é o que menos vendeu. Eu, de curiosidade, até separei aqui, pra vocês verem as séries mais vendidas da Capcom. A série mais vendida da Capcom é Resident Evil, com 167 milhões. 160 é só os 6 aí. E esses números são do final do ano passado, tá? Uhum. No final de 2024, no caso. Monster Hunter é a segunda série mais vendida, com 108 milhões. Street Fighter é a terceira série com 56 milhões. A queda, nossa, é tipo metade. Pá. Aí Mega Man em quarto com 42 milhões, sendo que ele tem 42 milhões de jogos, né, criados. Em quinto lugar, Devil May Cry com 33 milhões. Em sexto, Dead Rising. Uau! Com 18 milhões. É triste pensar que ela tem uma série de, sei lá, vários jogos e deu 18 milhões, né? Em sétimo, Dragon's Dogma com 13 milhões. O que é um pouco triste também, né? Mas pô, Dragon's Dogma... em sétimo, pô, foda. Aí em oitavo, Ace Attorney com 13 também milhões. Pô, nunca chutaria que Dragon's Dogma vendeu mais que Ace Attorney. Também não. Marvel vs. Capcom em nono com 12 milhões. E Onimusha em décimo com 8,7 milhões. Uau. Incrível. Por enquanto, porque o Onimusha 5 vai chegar aí. Vai ser o. Vai passar Monster Hunter. Exato, Então, mais um pontinho para o André. Ih, chega! Com 7 agora. O homem disparou. André e Lula, lado a lado sempre. mas tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. A gente tá na afirmação 15 de 25 ainda. Ainda tem 10 pontos aí no jogo. Quer dizer que os meus próximos 10 pontos já estão aí. Então vamos lá. Muitos já sabem que Devil May Cry começou o desenvolvimento como um jogo da série Resident Evil. Mas o que muitos não sabem é que ele também se inspira na Divina Comédia para nomear vários de seus personagens, como, por exemplo, Dante, Virgil, Espada, Trish e Lady, dentre outros. O Tengu primeiro? Trish não é um personagem da Divina Comédia. Olha só. E eu vou falar aqui pra vocês que é maravilhoso isso. A Trish é baseada na personagem Beatriz. Trish. É a Lady que não é. A Lady é baseada também, porque o nome dela é Mary. E é baseada na Mary da Divina Comédia. André? Agora André vai chutar o que faltou. Então vou dizer que o Sparda não é. Exatamente, o Sparda não é. Eu sei muito de Devil May Cry, galera. Que ódio. Essa foi difícil de fazer. Ela foi meio óbvia no final, que o André conseguiu chutar, nesse sentido, que a Trish era o bait, mas o Sparda, por eliminação, era fácil de descobrir, porque quase todos os personagens, até chefes de Devil May Cry, são coisas da Divina Comédia. Pô, a gente tinha que jogar Dante's Inferno, hein, em live. Pô, eu nunca joguei, eu tenho eu vontade. Gosto. Eu gostei na época. O ruim de jogar em live é que ele tem um pênis gigante. Mas só no final. Não, mas ele tem outras coisas, ele tem tetonas gigantescas. Mas em videogame pode. Em videogame pode, na Twitch? Quando não é pra fins sexuais excitantes, pode. Mas o pênis é o... O homem segue disparando com uma moto que passou aqui, porém ainda estamos na 16ª afirmação, que é a seguinte. A A série The Legend of Zelda costuma ter personagens com histórias trágicas, mas nenhuma é mais trágica que a do cachorro roxo, que está destinado a perder para sempre na corrida de cachorro de Majora's Mask. O André subiu primeiro. É o cachorro azul. Exatamente, é o cachorro azul. Puta, ele é muito rápido. Eu sabia que não era o roxo. Você ia falar... ia chutar o verde, alguma coisa assim. Então no final não tem diferença. Não. Eu ia chutar o azul, eu sabia. Essa eu sei porque eu vi um vídeo. Eu vi esse vídeo também. De curiosidade de, será que tem como fazer o cachorro azul ganhar e tem como você bugar o jogo pra ele ganhar? Que ele é meio que programado pra perder sempre. Eu sou o cachorro azul. 17ª afirmação. A série Tekken tem vários personagens inusitados, como um Velociraptor, o canguru, um dinossauro, um gorila, um urso, um panda, dentre outros. Tem Gu? Não tem Velociraptor. Tem Velociraptor. Tem? Tem. Rafa? Eu esqueci todos os bichos que você falou. O dinossauro não é da série Tekken. Ele é um cameo. Ele é um personagem da série Tekken. Não. Ele é um cameo. Não. Não tem um gorila. Exatamente, não tem um gorila. Você falou gorila? Eu não mandei mais. Eu registrei gorila. É. O Velociraptor, ele é uma skin do canguru. Ah. É um palette swap, porém eles têm finais diferentes. Ok, né? justo. O Gon não é do Tekken. Mas ele tá no Tekken. Não, absurdo. E o Gon, o Panda e o Urso, né? Que eles também são meio que palette swap, mas tem finais diferentes e tudo mais. Mas não tem um gorila, de fato não tem um gorila. O que é curioso, porque, né, se tanto animal, é um animal ideal. É porque o gorila ninguém ia conseguir vencer. Sem homens não vence um gorila, dizem por aí. Todos os personagens. Teria que ter um modo versus gorila e joga com todos os personagens. Exato. Aqueles modos tipo do Soul Calibur, que é tipo um survival, né? Você vai indo, vários inimigos vão aparecendo, você vai... Uhum. Ah, cara, sabe o que é foda? Quando o Sushi fala a frase, no final da frase já esqueci o que ele falou. Faz parte do desafio. Mas faz parte do teste que eu fiz lá no psicológico, eu fui mal nesse daí, inclusive. Isso que eu tento fazer as frases não serem muito longas. Mas vamos lá, 18ª afirmação. Comida é algo recorrente em muitos jogos e icônico em outras, como os jogos da VanillaWare ou em Final Fantasy XV, né? Famosos aí pelas suas comidas bonitas. Mas uma das comidas mais famosas e quase uma visão platônica de comida nos jogos é o frango de parede do primeiro Castlevania. Rafa? Não é. É o frango da lata de lixo do Street of Rage. É mais. Eu falei que não é a mais, é uma das mais. Ah, porra. Castlevania 1 não tem frango de parede. Mas você consegue elaborar mais? O primeiro frango de parede é do Castlevania 3. Também não. Não é um frango de parede, é um pernil de parede. Basicamente. Porra. O negócio é, não é um frango, é carne de porco. Ah, sim. Nossa, mas é porque é o Sprite, né, do Nintendinho. Essa era a pegadinha, porque as pessoas chamam de wall chicken, de frango de parede. É, sim. Mas não é frango. Tipo, o primeiro Castlevania ter frango, sei lá, é o 64, sabe? É um muito mais pra frente. Justo. Antes, é curioso, eu até notei a curiosidade, o primeiro é uma carne de porco. No manual só tá... Pork? É pork, uma coisa assim. Mas o pernil tá valendo, né, carne de porco. O 3 tem é carne de lobisomem. Caralho! Segundo o manual do 3. Caralho. Que gostoso. É. Dito isso, deve ser uma carne nessa de... época, se for um manual estadunidense, eles inventavam tudo pro manual. E um dos clássicos também tinha carne de cordeiro, também é muito referenciado, carne de cordeiro como comida. Mas frango mesmo é bem mais pra frente. Justo. Eu esqueci o que eu falei. Ah, eu falei do Street of Rage, nada a ver, né? Porra, eu chutei qualquer merda. De fato, o Street of Rage é frango. É um frango da lata de lixo. É um frango assado. Às vezes maçã. Esse foi o André que acertou, né? Foi. Felizmente, né? Quanto que tá o placar aí? Não tá, não. Eu vou revelar no final, suspense, só. Eu vou fazer suspense. É, André, pô. Vamos lá. 19ª afirmação. No jogo Dog's Life, no qual você tem um comando secreto para fazer cocô, a vilã, que é muito mais sádica, estava querendo transformar cachorro em comida de cachorro. E no fim do jogo, conseguimos a impedir, derrubando ela mesma na máquina, transformando ela em carne de cachorro. Não era comida pra cachorro, era comida de gato. Era comida de gato. Eu vi essa live. Eu não tava nem na jogabilidade na época. Eu coloquei a informação do comando de secreto de fazer cocô só pra ver se alguém falar, não tem um comando pra fazer não, cocô. Não, pô, você tem que... Todo mundo vê o clipe do Corraine maravilhado com isso. Eu ia dizer que não é um comando secreto, que era um comando normal. mas assim, é uma sequência de comandos, né? Não é só um botão. De fato. Mas era isso que você ia falar? Era. É que era comida pra gato, né? Eu não lembrava desse detalhe. Era comida pra gato. Mas ela é sádica e vilanesca. De fato. Ela é a Cruella de Vil do jogo. Exato. E que sim, você derruba ela na máquina e tritura ela e ela vira comida pra gato. Enlatada. Enlatada. 20ª afirmação. Estamos chegando lá, gente. Estamos chegando lá. Por muito tempo, as mídias nos quais os jogos eram armazenados foram uma das características definidoras das suas plataformas. Ao longo da história, já passamos por cartucho de ROM, fita VHS, Laserdisc, GD, DVD, dentre outros. Entre esses formatos, um dos mais longevos foi o de cartucho de ROM. E ao contrário do que muitos acreditam, o primeiro console com cartucho não foi o Atari 2600, e sim o Magnavox Odyssey. O André, Tengu e Rafa... Os jogos não foram gravados em fita VHS, mas sim em fita cassete. Existe jogo em fita VHS? O primeiro... A VHS não é fita cassete? Não. O primeiro console com cartucho foi o Fairchild Channel F. Exatamente. Então, André, eu como indivíduo, eu não considero aquilo um videogame, mas existe uma plataforma que chamam de console e está em listas de videogame, que é o Action alguma coisa que eu esqueci, que é algo que você liga no seu VHS e ele tem vários VHS que ele transforma em jogo. É tipo um livro-texto de VHS. Exato. Entendi. Eu não consideraria videogame, mas nos anais dos videogames, ele é considerado um console. Justo. E eu coloquei de bait. Caiu. O meu chute ia ser, tipo, não foi o CD o mais longínquo. Não foi o cartucho mais longínquo. Mas em termos de vida, ele foi. Não foi o cartucho. O cartucho ROM. Porque ele, de certa forma, ele tá vivo até hoje aí no Switch. É. Porque ainda é um chip de ROM ainda. Ainda é cartucho. É. Ou um outro tipo, né? Mas a resposta correta não é o Magnavox Odyssey. Ele, na verdade, ele não tinha um cartucho, né? O que você espetava nele, exato. Era como se fosse um punch board, né? Era só algo que redirecionava o circuito pra jogos já existentes dentro do próprio console. Ele não tinha, né, um jogo no cartuchinho dele, né? No chipzinho. Era esse que você tinha que botar um negócio na frente da TV? Você tinha coisas pra colar na TV, é assim. Um overlayzinho. E o Fairchild Channel F, ele não fez sucesso, né? Ele teve uma vida bem curta. Sabe quem teve um Fairchild Channel F? Quem? Como primeiro console? Você, André. Não. O Jeff Gerstmann. Olha o primeiro aí. Console dele. Uau. Caralho. Ele vendeu pouco, não fez muito sucesso, e no ano seguinte saiu o Atari 2600, meio que replicando a tecnologia de cartucho. Se não me engano, tem até tretas de processo e coisas legais aí entre os dois por causa disso. Vamos lá, então, para a 21ª afirmação. Atenção. Fundada com o nome de Yamauchi Nintendo em 23 de setembro de 1889, originalmente a Nintendo criava e vendia baralhos Hanafuda, até que sob a presidência de Hiroshi Yamauchi, a Nintendo começou a diversificar para outros ramos, como arroz instantâneo, motel, táxi, brinquedos e, eventualmente, videogames. André, Tengu e Rafa? Não é Yamauchi Nintendo, é Nintendo Koppai. Exatamente. Era Nintendo Koppai. A curiosidade é, Nintendo Yamauchi foi o nome seguinte. O nome Nintendo Koppai foi um nome que ela ficou, acho que, menos de um ano. Ela ficou coisa de pouco tempo com esse nome. E depois já mudou pra Yamauchi Nintendo por causa da família Yamauchi, né? Que é a família que fundou a empresa Nintendo e tudo mais. Foi a pegadinha aí. Muito sagaz. Então, eu gostei da cara de confusão do André enquanto eu lia, mas ele acertou no final das contas ainda. É porque foi igual a primeira pergunta. É. Exato, exato. Me sentindo um loop temporal. Vamos lá, então, para a 22ª afirmação. A série Final Fight começou com uma sequência do primeiro Street Fighter, que se chamaria Street Fighter 88, mas logo isso deixou de ser o caso. Mas algo que não mudou foram os personagens e o setting, que tiveram como inspiração Livros Miseráveis, o filme Ruas de Fogo e o mangá Mad Bull 34. Foi o Tengu primeiro agora. Street Fighter 89, não 88. Porra, que ódio! Exatamente, exatamente, correto. Ele acha que ele não tá prestando atenção. Era a minha esperança. É o cara aí, pô. É, e o foda é que a gente conversou sobre isso na hora, né? Senão vocês não teriam lembrado. É, porque essa era uma informação que vocês sabiam antes de hoje? Sabia. Droga. Eu não. Você sabia? Sabia. Droga. Então, 23ª afirmação. Infelizmente, a indústria dos videogames tem um rastro longo de consoles fracassados. Entre eles, a tentativa da Apple. Ela fez uma parceria com a empresa Bandai para realizar a produção do Pippin, que lançou em 1996, custando apenas $600. O fracasso foi tanto que estima que o console só vendeu 42 mil unidades. André? O Apple Pippin lançou em 1995. Exatamente. Você falou que em 96? Da primeira vez foi em 95, cara, correto. Sim. Dessa vez, digo. Lançou em 95 no Japão e 96 nos Estados Unidos. Fica aí a curiosidade. Há quem diria que o lançamento foi em 96 se você só levar Estados Unidos. Mas ninguém faria isso. Ninguém deveria, né, fazer isso em conta. Estragos Unidos. E eu esqueci de martelar essa informação naquela hora. $600! Ah, não, porra. Ah, cara, naquela época... Ele custava $600. Ah, e Apple, já, né? Tinha PS1 e já tinha 64. Uau! Incrível. Eles pensaram, pô, o 3DO deu tão certo, né? Fazer um igual. Caralho, mandaram bem pra cacete, né? Mas é, pô. É. 24ª afirmação, quase acabando. Elden Ring é um jogo gigantesco com inúmeros chefes e locais para visitar. Mas para conseguirem popular uma área tão grande, eles tiveram que recorrer a muitos chefes repetidos. Sendo assim, nas 238 lutas de chefes, você enfrenta só 70 chefes diferentes. Dentre estes, só 10 nunca se repetem. Nem os chefes das grandes runas escapam disso, já que Morgoth / Margit e Godric você enfrenta mais de uma vez. Caralho, eu acho que foi Rafa e Tengu. E depois André. São 8 chefes que não se repetem. Exatamente. Pior que eu levantei a mão na hora que você falou 8 chefes, aí todo mundo ia saber o que era. Mas eu tinha... Não, já tinha dado... Sei. É só isso aqui. Sei, mas... Eu queria dizer que essas últimas 4, eu tentei colocar formações bem específicas que eu achei que vocês não conheciam previamente, pra ver se vocês lembravam depois, no final do programa, essas informações específicas que eu esperava que vocês não conheciam previamente. Esse é o metajogo. Uhum. Esse era o metajogo. Mas pera, Sushi, por que você está entregando o jogo, sendo que ainda falta mais uma afirmação. Que vale 100 pontos! Porque assim como no Unactually, a última pergunta é sobre a vida real. Olha aí. Uhum. Então nós temos aqui uma pergunta, na verdade uma afirmação sobre matemática. Meu favorito. Tá. Então vamos ver se vocês sabem essa. Na matemática, o teorema de Pitágoras é uma relação matemática entre os comprimentos dos lados de qualquer triângulo. Na geometria euclidiana, a teoria afirma que em qualquer triângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Sim. As pessoas estão refletindo, olhando pro teto, dedinho no queixo, dedinho na boca. Aí você complicou a vida do gamer, né? O pior é que eu já esqueci tudo que você falou. Aí é foda. Não é geometria euclidiana. É geometria euclidiana. Esse não é o teorema de Pitágoras. É o teorema de Pitágoras. Rafa gastou os seus 2 chutes. É. Lê de novo. Não. Todo mundo tem que dar 2 chutes, aí você lê de novo. Pelo menos um chute. Eu vou fazer igual das outras vezes. A soma dos quadrados do cateto é igual à hipotenusa, não o quadrado da hipotenusa. Não, é a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Justo. Igual a porra da hipotenusa. Ainda bem que o André pegou a referência. André, tem um chute? Só pra gastar, então eu vou dizer que matemática não é legal. É, matemática é legal, tanto no âmbito da lei quanto de divertido. Então eu vou ler de novo aqui. Vai. Na matemática, o teorema de Pitágoras é uma relação matemática entre os comprimentos dos lados de qualquer triângulo. Na geometria euclidiana, o teorema afirma que, em qualquer triângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos. Você não pode mais chutar? Você já gastou seus 2 chutes? Não. Gastou, eu falei. Gastou os 2 chutes. Não, mas é 2 chutes por rodada. Não. Absurdo. Mas vamos levantar primeiro. Não é em qualquer triângulo, é em triângulo retângulo. Exatamente. Eu ia, porra. Nas suas caras aí que fala que eu não sei matemática. Mas eu ia falar isso. E eu coloquei isso exatamente pela pegadinha de ver se vocês iam sacar que tava faltando o triângulo retângulo ali. Parabéns, André. Muito obrigado. Ganhei na matemática, que é onde mais importa. E essa valia 100 pontos, né? Então, realmente. Mas então, terminou com... Sinto muito, Tengu, com 4 pontos. Seguimos na lanterna. Rafa com 6 pontos. Yay! E o André... Com 14 pontos. Com 14 pontos. Yes! Tem que fazer perguntas que o André quase acerta, mas não acerta. É muito mais divertido. Eu achei que seria mais equilibrado. Exato. Eu coloquei umas que eu achei que o Tengu tinha mais chance, eu coloquei umas que eu achei que o Rafa tinha mais chance. Mas o André é muito rápido pra levantar a mão. Ele é rápido na mão. De fato, ele é muito rápido na mão. Ele é rápido na mão. E foi esse o joguinho, gente. Espero que vocês tenham se divertido. Bom jogo. Quando o Sushi não joga, eu consigo ganhar. Sushi, o ouvido de Deus. É, mas o Sushi vai jogar na próxima, André. E aí eu quero ver. Aí eu não gostei, não. Exato, né? Como a gente falou no começo, o Trengu... O trembão do Trengu! Vai comandar na próxima. Vamos ver isso aí. Trengu, você já tem alguma ideia? Tenho. Tenho, sim. Estou ansioso para jogar. Estou ansioso e curioso. Não vejo a hora de jogar e não passar ansiedade e vergonha formando esse jogo paia. Pô, foi mó legal. Foi legal. Especialmente que eu ganhei. Eu me senti no... mais legal até agora. Unactually. O Unactually, muita gente acha ele meio paia do Dropout, mas eu gosto de assistir também. Tipo assim, eu não assisto todos, eu geralmente assisto... Quando trocou o apresentador, ficou melhor. Com temáticas, né? Tipo, eu vejo no título, assim, se tem as temáticas que eu gosto. E fica a curiosidade, o Brian David Gilbert, ele é a pessoa que bola as perguntas e faz legal. O fact-check nas últimas 2 temporadas. É, que ele faz fact-check, eu sabia, mas não sabia que ele era. E eu não sei se ele faz todas, mas ele ajuda a bolar as perguntas. Bolei aqui uma opção. Obrigado. Ela é linda, como ela é linda, como ele é bebezinha, como ela gosta de carinho. Tem um bafinho dos dentes podre, os dentes podre do bafinho.